Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 18 de fevereiro, em discussão única, o projeto de lei 2039 de 2013, de autoria da deputada Lucinha do PSDB, que proíbe o ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face nos estabelecimentos comerciais, públicos ou abertos ao público. A proibição se estende aos prédios que funcionam no sistema de condomínio. É para evitar justamente, né? É que essas pessoas que usam capacete ou qualquer outro vestimento no rosto possam adentrar em determinadas áreas onde existe a população pacífica e as pessoas ficam amedrontadas. É o grande receio da população hoje. Eu já passei por essa situação de presenciar uma senhora na farmácia que, quando entrou um motoqueiro com capacete com luva, no mesmo tempo ela foi correndo no sentido da porta para a saída. Então é um projeto importante, nós temos que evitar realmente. É uma lei que vai proibir qualquer um que possa adentrar em qualquer estabelecimento, como também condomínio, com capacete ou qualquer tipo de vestimento no rosto, impedindo a verificação pela carteira de identidade com a fotografia para ver se a pessoa realmente é uma pessoa que é de boa índole, é um cidadão de bem. O texto ainda ressalta que os responsáveis pelos estabelecimentos deverão afixar uma placa indicativa contendo a seguinte inscrição: é proibida a entrada de pessoa utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face. O projeto prevê multa de R$500 no caso do descumprimento da lei, podendo dobrar em caso de reincidência. Reportagem Ronaldo Ribeiro.